Olá, gata. Eu sei que é você. Infelizmente, eu tive que dar uma saidinha, entende? Mas eu não vou deixar você aí sozinha, desamparada. Fique então com um pouco de mim em você. Encosta o fone nos seus cabelos que eu vou dar aquela sopradinha. Você deixa? Eu posso? Pronto. Tá contentinha? Depois do sinal, deixa aquele recadinho que eu retorno assim que puder. Linda. Gata. Gostosa.